bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Vai! E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu tô... Chora, chora, chora. Essa vai especialmente pra quem é comprometido, e pra cair na farra sai de casa escondido. Quando eu era novo eu não podia gastar, agora que eu tô bem eu quero aproveitar. E pra mulher zangada presente é o camante, não deixo a de casa nem abandono a amante. Eu tô pagando mesmo, eu tô bancando tudo, apaixonado em casa e na rua vagabundo. E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu quero ver. Aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu tô solteiro. E bota aliança no bolso e bora gastar dinheiro. E bota aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu tô solteiro. Essa vai especialmente pra quem é comprometido, e pra cair na farra sai de casa escondido. Quando eu era novo eu não podia gastar, agora que eu tô bem não quero aproveitar. E pra mulher zangada presente é um calmante, não deixo a de casa nem abandono a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo, apaixonado em casa e na rua. Joga a mão pra cima, eu quero ver. E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu tô solteiro. E bota a aliança no bolso. Eu tô solteiro. E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Vamos pra cima aqui, ó. E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu quero ouvir. E bota a aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu tô solteiro. E bota aliança no bolso e bora gastar dinheiro. Eu tô solteiro. Quem gostou faz barulho.